Rádio Caipira Internacional, antena web, canal 2. Last. But I'm nearly going blind from staring at her photograph and wishing she was mine. It's that same old lost love story. It's sad, but it's true. There was a time when she was mine in 1982. Losing my mind, going back in time to 1982. It's hello. talking to my wife, I couldn't understand. In a jealous rage, I shot the stranger down in a pool of blood her daddy laid on the ground. I'm lonesome tonight, but this railroad's so quiet. My memory brings back our old used to be. Don't feel guilty, my darling, they know I'm to blame. But if I come back home, they'll take me in chains. With our babies at home every night. I'm lonesome tonight, but this railroad's so quiet. My memory brings back how old it used to be. Don't feel guilty, my darling, they know I'm to blame. But if I come back home, they'll take me in chains. E se da parada cair, deixa que caia. Há sempre alguma a entrar para a parada. Arena Sertaneja, as 12 sertanejas mais tocadas da semana. Aos sábados, Arena Sertaneja. Destino a Goiás, sou eu. Arena Sertaneja, às 22 horas, no canal 2 da Antena Web. O Caipira Internacional, Antena Web, canal 2.

É como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tira você do coração. Como vou viver sem respirar? É como querer apagar a chama de um vulcão. O que fazer pra tirar você da minha cabeça? De mulher pecadora, um sentimento que só você sabe. Igual um palhaço que sorri no palco, ainda que a dor aos pouquinhos se acabe. Todas as noites a vejo sorrindo. Pobre destino de uma mulher, se vende o amor, existe quem compra. Se quer ser honesta, então ninguém quer. Ninguém acredita na sua história, porque desconfia que você pretende aproveitar. Mulher, seu destino é esse escrito: viver no pecado, um corpo usado não serve nula. Que teve família, já foi a menina dos olhos de alguém. Já adormeceu num colo sincero de quem lhe deu vida e lhe quis tanto bem. Se agora pretende ser mãe, ser esposa, é tarde demais, tua chance acabou. Mas é um exemplo pra aquela inocente que ainda tem tempo e nunca pecou. Ninguém acredita na sua história, porque desconfia que você pretende aproveitar. Mulher, seu destino é esse escrito: viver no pecado, um corpo usado não serve nada. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 2. I'm a truckie and a truckie son, and my son will be a truckie just like me. A modern drover on the road, loving all the country that I see. Cattle, timber, frozen food, I'll take your boat and float it through the magic scenery. I can't help it that I'm restless, moving is another word for free. I'm a bushy and a bushy son, and my son will be a bushy just like me. Proud to be an overlander, being anything I wanna be. I'll dig a hole, I'll paint your roof, I'll fix your fence, any kind of job, don't worry me. I can't help it that I'm restless. Moving is another word for free. I'm an island man, my father too. My son will be an islander like me. Indigenous Australian, black man, aborigine. I'm the keeper of the storms out here in the Northern Territory. I can't help it that I'm proud to be Australian. Australian is another word for free. Travelers and we're on the road, wishing you could ride along with us. Some of us with caravans, four-wheel drives or in a fancy bus. We're dreaming of the ladies who stole our hearts, who teach us blokes respectability. We can't help it that we're restless. Moving is another word for free. And we're proud to be Australian. Australia is another word for free. Die Schale, sie bleibt kalt. Kinder, Familie, Gefühle lenken ab, ziehen die von der Straße in der Nacht. Traumtruck, Albtraum, Grübel hilft nicht viel. Trucker sind nur Magen, der Horizont ihr Ziel. Ja, sie sind frei wie die Adler, frei wie der Wind, frei wie die Wolken, die nie zu halten sind. Frei wie die Adler, frei wie der Wind, frei wie die Wolken, die nie zu fangen sind. Erwachsen, verschworen, so oft ein Job verflucht. Lebenslänglich angeschnallt, noch nie was anderes gesucht. Fernweh, Gewohnheit, wer weiß schon, was es ist. Ob Pflicht oder Sehnsucht, die Kilometer frisst. Ja, sie sind frei wie die Adler. Frei wie die Atem, frei wie der Wind, frei wie die Wolken, die nie zu fangen sind. Ja, sie sind frei wie die Atem, frei wie der Wind, frei wie die Wolken, die nie zu halten sind. Thank you. Noite de Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Canal 2 da Antena Web. Coffee house in Jackson. She was sitting at a table all alone. She looked up at me and smiled as if to say, well, hello, stranger. Did you spare some time today? We both talked, but never said a word. Broken hearts don't have to speak to be heard. I just nodded as if to say, honey, I understand. Well, I'm no stranger to this world you were living in. Hello, stranger, that's my name in every town. I'm a personal psychologist to every heartache around. You don't need no calling card. A little pain and to holler, hello stranger, 'cause that's who I'll be. We finished conversation, so I left. I headed back that sort of lifestyle I know so well. She said, hey mister, I don't think I know your name. But as the door slammed, I just turned and walked away. Softly said, well, hello stranger, that's my name in every town. I'm a personal psychologist to every heartache around. Well now, you don't need no calling card. A little pain and misery to holler, hello stranger, that's who I'll be. Just holler, hello stranger, and that's who I'll be. Acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só com minha solidão. Por causa dela eu fiz tudo errado, eu paguei dobrado, eu fiz confusão. Por causa dela eu virei o mundo, eu pisei no fundo do meu coração. Por causa dela acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino sonhador. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor. Dela acabei só com meu coração. Por causa dela acabei só com minha solidão. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou menino sonhador. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corri perigo. Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor. Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor. Por ela eu sou um cantador, canção de amor. Antena Web, sintoniza-te. Will Johnson had an old gray mule and his name was Sammy Smith. He'd worn his eye blade back in there, how that mule could kick. He take it down the foot of the hill and he hitched him to a car. Well, the mule loved Johnson, Johnson loved the mule with all his mule as hard as he would say. Oh boy. Rode him on down the way. Took this old gray mule and dressed him in his style. He'd raise his left hind leg up and kick him a half a mile. Johnson took the old gray mule, he fed him in a box. He'd wink his eye like he's eating pie with his mouth plumb full of rocks, as he would say. Oh, Jack. Stand over your son, I got your brains out with a pitchfork. Rode him on down the way. Thank you. pine tree the swaying and the hound dog the baying, that is where I long to roam. When the sun comes a-beaming and I start into dreaming of a place where flowers bloom. When I get back again, I'm gonna live till the end in my Blue Ridge Mountain home. Da natureza, música ao vivo, o Canal 2 é uma estação de rádio principal, mas não exclusivamente, dedicada à produção em rede. Quando o ouvinte acessa canal2.radioantenaweb.info, sabe que vai escutar, na sua maioria, programas produzidos pelas produtoras às quais a Antena Web está afiliada. Programas musicais, de conversa, mas não só. Descubra canal2.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. O Caipira Internacional. Antena Web, Canal 2. De oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló y voló. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, para ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó: a usted no lo conozco, ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró y lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo. Cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó: si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. Y la ingrata calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló. Pecos Bill was quite a cowboy down in Texas, and the western Superman, to say the least. He was the roughest, toughest critter, never known to be a quitter, 'cause he never had no fear of man or beast. So yippee-yi-yi-yi, yippee-yi-yo, for the toughest critter west of the Alamo. Once he roped the raging cyclone out of nowhere, then he straddled it and settled down with ease. And while that cyclone bucked and flitted, Pecos rolled a smoke and lit it, and he tamed that ornery wind down to a breeze. So yippee-yi-yi-yi. Once there was a drought that spread all over Texas, so to sunny California he did go. And though the gag is kinda corny, he brought rain from California. That's the way we got the Gulf of Mexico. So yippee-yi-yi-yi, yippee-yi-yo, for the toughest critter west of the Alamo. Now once a band of rustlers stole a herd of cattle, but they didn't know the herd they stole was Bill's. And when he caught them crooked villains, Pecos knocked out all their fillings. That's the reason why there's gold in them there hills. So yippee-yi-yay, yippee-yi-yo, for the toughest critter west of the Alamo. Oh, Pecos lost his way while traveling on the desert. It was 90 miles across the burning sand. He knew he'd never reach the border if he didn't get some water. So he got a stick and dug the Rio Grande. Aliola, while a tribe of painted Indians did a war dance, Pecos started shooting up their little game. He gave them redskins such a shake-up that they jumped out of their makeup. That's the way the painted desert got its name. So yippee-yi-yi-yi, yippee-yi-yo, for the toughest critter west of the Alamo. While reclining on a cloud high over Texas, with his guns he made the stars evaporate. Then Pecos saw them stars declining, so he left one brightly shining as the emblem of the Lone Star Texas State. So yippee-yi-yi-yi, yippee-yi-yo, as the emblem of the Lone Star Texas State. Canal 2, Antena. Vamos arrasta pé, quem não souber. dinossauro segura o bebê. Cavaleiro tira a dama, dama tira cavaleiro, e já apanharam o lenço e ribaram o candeeiro. Cavaleiro tira a dama, dama tira cavaleiro, e já apanharam o lenço e ribaram o candeeiro. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Não pode no salão dançar muito agarrado, põe o mestre de sala pra vigiar os namorados. Não pode no salão dançar muito agarrado, põe o mestre de sala pra vigiar os namorados. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Cavaleiro tira a dama, dama tira cavaleiro, e já apanharam o lenço em riba do candeeiro. Não pode no salão dançar muito agarrado, põe o mestre de sala pra vigiar os namorados. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Vamos arrastar pé, vamos arrastar pé, quem não souber dançar hoje segura o bebê. Thank you. música na Cineweb. Mas quanto abate e em Veracruz quanto meco. No vas no me cale chato de las bolsas del chaleco, porque asegúrese nada más, amigo, que si le voy cantando el peladito, ¡ay, canijo! Nomás que le digo que pare las orejotas y se fije bien usted y todos los que están oyendo. ¡Mepa! Pico, pico, pico, pico, pico, pico, mendorico. Si quieren que yo les cante, bien me remoja el pico. Ya me canso de cantar, ya me duele la garganta. Será porque no he tomado de esa agüita que atalanta. Hace un año redondito que yo padezco de amor. Todo lo echo a las espaldas, nada siente el corazón. Cupido se halla en la tierra, en traje de cazador, diciendo que muera, muera, el que no sepa de amor. Oye, peladito, ¿qué hicieras si pides, o qué pides, ropa o dinero? Yo tu amor es el que quiero, dinero no sé buscar, para pasearme contigo y saberla rebasear. Yo tu amor es el que quiero, dinero no sé buscar, para pasearme contigo y saberla rebasear. ¿Y qué hicieras, hijo de un zumbao, si te dijeran que sí? Échame la culpa a mí, o que lo diga el que quiera, que abra la tierra y me trague, o que Dios me maldijera. Hazme la culpa a mí, o que lo diga el que quiera, que abra la tierra y me trague, o que Dios me maldijera. A tus puertas he llegado, solo por oírte tu voz. Entra para dentro plegado, buenas tardes, de Dios. Aquí de pelo mi gloria, aquí volvió a emplumecer. Me alegro que hayas salido donde no podías caer. Ya con esta me despido, con mi sombrero de lado. Ya les canté a mis amigos los versitos del pelado. ¿Qué te ha gustado, peladito? Ya lo creo que cinco.